sempre foi uma Olha, mulher quando saudável. Era nova, assim de nova, tinha muitos frúculos, muitas coisas, mas não naquela altura, curavas tudo com uma folhinha de fala, batida, e quando era constipada, era com chá de saboeiro. Não era com medicamentos? Não. E agora, toma medicação, toma medicamento. Agora tenho dias de tomar 8 e não comi, mas tudo de Coimbra. Eu não sei se sabe em Coimbra, mas graças a Deus não tem lá. Até diga-me lá, como é que a senhora passa os dias aqui no lar? Como é que é o seu dia? Olha, o meu dia é de manhã, venho tomar café. Bem, vai uma menina, já dá banho, porque eu caí e fiquei com a cara toda preta e a cabeça. E depois pensei que ficava assim, peguei-me com a Nossa Senhora, ela sorria um terço à Nossa Senhora, à Nossa Senhora e à Nossa Senhora do Quarto. Minha amiga, já tem o seu arroz doce, não deixa aquecer. 15 anos. Que aqui estou. Tem cá amigas e amigos? Muito. Não tenho uma ofensa de ninguém. De ninguém. Nem daqueles que já partiram. Tive muita pena de alguns. Esperava chegar a esta bonita idade dos 100 anos? Não.